língua que eu falo. Falamos. A língua portuguesa, esta língua galaico-lusa, foi a língua do nosso infante, a língua que nos foi berço, foi a língua que crescemos, nos revelou o universo. Ela é esta nau que navega entre ilhas de doçura. A língua de Portugal é a Galícia, a língua da Madeira, dos Açores. Com ela se foi mais longe, se deu o mundo, mundos novos. É este vinho, sol e sal, que emprestamos outros povos. Língua é do povo de Cali, de lavradores, descobridores. Língua do vinho, sol e sal, língua das beiras, ribeiras. Como amo, como adoro a língua dos meus avós e meus pais, destas ilhas feiticeiras, beiras do mar, ilhas cais. A uga que passa, chapinha, língua de ondas sereias, som onde quer que ela passe, esta língua nobre princesa, falando-a, onde quer que esteja, com quem ela quer que eu seja. A Galícia é montanha, o Brasil é do Abir, do idioma luso-galaico, onde Portugal já foi ali. Somos gente da mesma língua, gente do mesmo sentido, filhos de Cali, das beiras, elas nos criaram para si. Feiticeiras, mágicos entes, fadas das árvores e bosques, que nas árvores se escondem, se refletem nas ribeiras, quando passam matam a sede de sequiosos labradores. Soubem em fados cantes cantigas as que cantam as labradeiras. Nossa terra, nossa grei, nossa língua abençoada é pão, vinho que levamos onde quer que vamos pelo mundo. São as saudades que temos da minha terra enfeitiçada, memórias mais velhas que a história, histórias de língua profunda. Não saibam quem elas somos demais, mágicas beiras, que sigam os vossos tratos com os bebês das minhas beiras. Silvério, Gabriel, Pacheco, Torres, Rego, Ribeiro, Muniz, Furtado, Cabral de Mel, Galego dos Açores,